céu vejo estrelas, brilham todo o azul do mar. Pelas cidades, pelas vitrines, crianças não podem mais brincar. A liberdade será liberta, ou tudo mais se acabará. Direitos vivos e seres mortos, ideologias pra se brincar. Será sincero dizer que nunca menti, se pelo menos eu sei que já. Será verdade dizer que nunca chorei, se pelo menos eu sei que já. Fuga é certa pra todos nós. Será difícil dizer que sempre pensei, que é tão chato se achar tão só. Será difícil dizer que sempre encontrei a solidão que esse vazio dó. Será difícil